declarado. Aqui revolta mídia, inimigo do Estado. Somos malês, bolívares, tupamaros, Lamarca, balaios, insurgentes, revolucionários. Nós somos louco que vocês mesmo criou, que o sistema oprimiu e a polícia ainda nos assassinou. Que a classe nobre parasita explorou, nos marginalizou e mesmo assim nos levantou. A vida ensinou, nem sempre pelo amor, que a dor constrói um verdadeiro vencedor. Um homem de caráter é um homem de valor, que luta pelo que acredita até a morte se preciso for. Os guetô contra a miséria vai se organizar, gangues, facções e grupos paramilitar. Oficinas, saraus, educação popular, grupos guerrilheiros tipo as Farc e Hezbollah. Sem terras, militantes da reforma agrária fazem frente a capitanias ainda hereditárias, originárias da colonização. É a burguesia que enriquece, lucra pra corrupção. Militarização cria censura, mais valia do patrão, protegida pela ditadura. Caricatura de um país em retrocesso, é o sangue da favela que alimenta o seu falso progresso. Consumismo em excesso, pobreza extrema, transforma adolescente em inimigo um do sistema. Esse é o problema, em meio ao genocídio, exigir educação, inaugurando mais presídio. Não tem subsídio, não, não tem fiança, só querem um motivo pra matar nossas crianças. A única esperança de melhora pro país é contra-atacar, cortando o mal pela raiz. Eles não me querem livre, eles não me querem livre, mas não podem me tocar. Traga-me de fato a coletividade, limpar o mal que distancia na verdade. Tô pela força de juntar todos em um, pois um em todos, transformar amor em algo comum. Eles não me querem livre, eles não me querem livre, mas não podem me tocar. Coletividade, limpar o mal que distancia da verdade. Tô pela força de juntar todos em um, pois um em todos, transformar amor em algo comum. Incrível, chegou no nível inadmissível. Mão pra cima, outra chacina horrível. A forma como a mídia trata, descarta, gera bolsonaros, ojeriza ou zapata. Com compassa, monta, faça, pista, falsa, caça. Nem disfarça, acha graça, é que a taça. Atitude só realça, sem massagem pra reaça, que pede minha cabeça no domingo na praça. A saída é pra dentro, perifa no centro das decisões, sinos, velhos refrões. Sem fé em conto, de fada e dragões, somos leões, amotinados, milhões. Esse é o ponto, ao ataque, ao confronto, afronto no visual, na escrita e pronto. Vou me jogar, vou na jugular, tribunal popular, mano na porta do bar. Nossos motivos pra lutar ainda são os crespos, nossos motivos pra lutar ainda são os pretos. Django livre, os seus longos calibres, canetas apontadas pro papel são rifles. A rua te chama, então atenda o chamado, a treta te chama, se mantém afastado. Chama, cês aquece, tece revolucionário, herói de playboy, jamais será páreo. Nossa história contada, sempre lembrada, se a gente não propaga, a chama se apaga. Vira arquivo morto, sai da zona de conforto, vai de aeroporto, mas visite o cais do porto. Nossos heróis não morreram de overdose, nossos neurônios não merecem necrose. Então valente GOG arrombando os cofres, informação na favela, qualifica a estrofe. Eles não me querem livre, eles não me querem livre, mas não podem me tocar. Traga-me de fato a coletividade, limpar o mal que distancia da verdade. Tô pela força de juntar todos em um, pois um em todos, transformar amor em algo comum. Eles não me querem livre, eles não me querem livre, mas não podem me tocar. Fata coletividade, limpar o mal que distancia da verdade.